Vera. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Rede Fronteira de Comunicação, a União do Sul. Notícia na hora certa, no sinal 8 horas. Porto Alegre confirma a transmissão comunitária da varíola dos macacos. O uso de máscaras deixará de ser obrigatório no transporte público da capital gaúcha a partir da próxima segunda-feira. Donald Trump é investigado por espionagem e busca do FBI encontra documentos secretos na casa do ex-presidente dos Estados Unidos. O céu é parcialmente nublado em Porto Alegre. Agora, na capital gaúcha, a temperatura é de 17 graus. A previsão para o estado é de sol na maioria das regiões. Trânsito. Ainda restam pontos de fluxo intenso na terceira perimetral pela Aparício Borges e pela Teresópolis em direção à Zona Sul. Um carro em pane mecânica causou trecho grande de retenção no final de tarde e ainda tem reflexo no trânsito. Segue lentidão na 386 em direção à rodovia do Parque por conta de um caminhão estragado. São cerca de 4 quilômetros de retenção entre a ponte do Rio dos Sinos e a rótula de acesso para Nova Santa Rita. Com o trânsito, Ian Tâmbara. Em GZH, trabalhadores reclamam de atraso de salários por empresa terceirizada que presta serviços gerais ao governo do estado. São cerca de 33 profissionais que afirmam estar com 2 meses de salário atrasado. Os trabalhadores que atuam em diferentes órgãos do governo do estado afirmam que a excelência administradora de serviços de limpeza e portaria não informa nem a previsão de quitação, nenhum motivo do não pagamento das remunerações. A empresa não quis se manifestar, mas afirmou que as informações sobre os pagamentos são restritas aos funcionários. Já a Secretaria Estadual da Fazenda confirmou que todos os pagamentos ocorreram em dia, sem qualquer tipo de atraso. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker. A partir de amanhã até o próximo sábado, serão realizados serviços de manutenção em diferentes pontos das rodovias BR-116, BR-290 e BR-471. Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, os trabalhos na BR-290 vão acontecer no trecho entre os municípios de Rio Pardo e Cachoeira do Sul. Nesse segmento estão programados bloqueios no sistema Pare e Siga. Já na BR-116, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, serão realizados, neste sábado, serviços de recuperação do pavimento, no sentido capital interior. Trabalho semelhante será realizado na outra rodovia BR-471, no trecho de Camaquã. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat, às 9 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. E sinta esta magia no ar. RFC 20:03. O Whats da Marajá mudou. Entre em contato com o nosso estúdio pelo novo número 559-9731-6803. Este é o Whats da Marajá, 559-9731-6803. Correaria Prato convida. Acompanhe aos domingos aqui pela Marajá, das 10 às 12 horas da manhã. Pelos domingos, segundo a parte, com Joel de Freitas Paulo. Bazar Atalaia convida. Ouça aqui na Marajá, aos sábados das 15 às 17 horas, Estúdio 660. Bazar Atalaia com roupas, brinquedos, acessórios, utilidades, decoração, peças e acessórios para bicicletas. Bazar Atalaia, na Rua Quaraí, 331. Ouça aos domingos aqui pela Marajá, das 6 às 9 horas da manhã, e nos domingos, primeiro a parte. Oferecimento Madeireira Brebasa, Correiaria a Prato. Na melhor estação do ano, a melhor estação de rádio. Rádio Marajá AM, 660 kHz, a voz da fronteira. A mais ouvida. Em Rosário do Sul, 17 graus. Misturei cerveja com saudade, sabe o que é que deu? Deu paixão, deu paixão.